mano pensam que o crime sempre vai prestar e vivem sempre a testar. Os que não acreditam nesse lado, vida gangsta, sabendo que existirá o bem-estar. Não existe compaixão pra quem está do outro lado do muro, pensando em tudo que levou alguém. A polícia resolvendo falar quando e onde, delatando a fita toda. E sem planos, não se esconde, se entregando numa boa. Só que o cara não contava que seu próprio parceiro o delatava. E pensava que quando tivesse lá no sofrimento, esse mesmo parceiro trincava. Mano, esquece, mano, eu sei, é muito estresse. Mais dinheiro, mais problemas, mais caras que querem que você desce. Não existem flores quando a profissão é perigo. Muito ódio contido, várias vadias, muitos amigos. Me diga quem é que vai trincar contigo agora. Ninguém colabora, hora após hora, muitos saem fora. Sentem, puxam, empreendem e te esquecem quando passam a bola. Ora, o que você queria? Teve que ser preso pra entender o mundão e descobrir que nessa porra não existe compaixão. Não existe amor quando eu uso a dor do meu opressor. Sentindo o clamor, querendo a paz, eu vivo jamais pretendendo mais que eu esteja. Já não existe amor quando eu uso a dor do meu opressor. Sentindo o clamor, querendo a paz, eu vivo jamais. Eu fico perdido pelo caminho que eu dou. Em vão seria a melhor opção achar a saída ou solução da profissão, perigo de ladrão. Não faz diferença pra você ou não. Se joga essa fada, vida do crime não é moda. É pra quem tem o nome, estação, tráfico, morte, corrupção. Manipulado pelo errado, caído de cabeça no poço profundo da escuridão. Cheio de má intenção, repleto de ilusão. De bandido, seu instinto de egoísmo. Aperta logo esse maldito gatilho. Tenho por um seguinte que foi um amigo e já mais um dia pensou, me te deixa na mão. Atido nas costas, rua traição. Bater boca, tenho certeza que quando comigo certo tipo de loucura. Quem sou pelo que faço de volta, ligado cada um na sua besta. Toma de todo sujeito, nem te conheço, muito menos vejo nas ruas. Você que está medo, arranjando respeito. Não quer ter elemento desse leve como você conhece. De berço, dá pra contar nos dedos. Não é o primeiro, o segundo, o terceiro que age de forma errada, persiste no mesmo erro. Fica meio louco, tudo isso que está vendo é meu mundo violento, sou de feito.